Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Foi por Eurídice que Orfeu desceu ao mundo dos mortos, tocando na sua lira a música mais pungente que alguma vez se ouviu e que, com a qual consegue convencer Hades a deixar levar sua esposa de volta ao mundo terreno. Inglória tentativa que, quase a chegar à luz do sol, onde se dava a entrada na vida, a perde para sempre. Esta é a parte principal do mito grego de Orfeu e Eurídice, recriado numa América em suposta crise social, económica e política profunda em 2006 por Anais Mitchell, com a colaboração do compositor Michael Czerny e o encenador Ben T. Matchstick, e tendo como intérpretes a mesma Mitchell, bem como os músicos Annie DiFranco, cuja editora Righteous Babe editou o disco 4 anos depois, Greg Brown, Justin Vernon, Ben Knox Miller e o grupo vocal feminino The Aidan Triplets. Disco conceptual, banda sonora de folk opera Hades Town, assinada pela menina Anais Mitchell, que se socorre da música clássica americana, como o gospel ou a country, integrando lá pelo meio, algo subtilmente, algum experimentalismo sonoro em temas sofisticados, onde o lirismo que a recriação desse mito pede serve de suporte às canções aqui contidas. Para ouvir o tema Our Lady of the Underground, precisamente com a presença de Annie DiFranco, Anais Mitchell na folk opera Hades Town. I don't know about you boys, but if you're like me, then hanging around this old man hole is bringing you down. 6 feet under, getting under your skin. Cabin fever is setting in. Yeah, you're stir crazy, you're stuck in a rut, or you could use a little pick me up. I can give you what it is you crave, a little something from the good old days. I got the wind right here in a jar, I got the rain on tap at the bar, I got sunshine up on the shelf. Allow me to introduce myself. Brother, what's my name? My name is Our Lady of the Underground. Brother, what's my name? Our Lady of Ways, Our Lady of Me. Brother, what's my name? My name is Our Lady of the Upside Down. Brother, what's my name? I'll tell you my name. Persephone. Yes, it's the little things you miss. Spring flowers, autumn leaves. Ask me, brother, and you shall receive. Or maybe these just ain't enough. Maybe you're looking for some stronger stuff. I got a sight for the sorest eye. When's the last time you saw the sky? Wipe away your tears, brother. Brother, I know how you feel. I can see you're blinded by the sadness of it all. But look a little closer, everything will be revealed. Look a little closer. quarter in the slot, you'll get an apple. You want the moon, I got her too. She's right here waiting in my pay-per-view. Oh, how long's it been? A little moonshine ain't no sin. One at a time, boys, straight line. But the boss don't know, the boss won't mind. The Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matéria-prima. Música para conhecer na rua, de hora a hora.